tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha a mamãe, que a mamãe, a mãe foi nos peitos. Me imagino a novinha, tô sozinha desse jeito. Mamãe, que a mamãe, meu mamãe foi nos peitos. Tô sozinha desse jeito. Ixi, que peitão. Ei, vixe, que bondão. Ai, meu Deus, que mulherão. Vixe, que peitão. Vixe, que pernão. Vixe. Ah, papai, mamãe quer. Pra mim, Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada, passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Chama. Olha a mamãe, que é mamãe, mamãe foi nos peitos. Imagino a novinha, tô sozinha desse jeito. Mamãe, que é mamãe, meu mamãe foi nos peitos. Bicho, que peitão, bicho, que pernão. Bicho, que bundão, ai meu Deus, que mulherão. Bicho, que peitão, bicho, que pernão. Bicho, que bundão, ai meu Deus, que mulherão.